Fecheiro 22, página 203, capítulo 20. Chegámos à praia e puxámos os primeiros barcos para a areia. Batedores foram enviados à frente para ver se haveria mais troianos emboscados e guardas colocaram-se a postos. Apesar do calor que fazia, ninguém retirou a armadura. Rapidamente, enquanto os barcos ainda enchiam o porto atrás de nós, tirou-se à sorte para decidir a colocação de cada acampamento real. A localização que coube aos fetios foi no extremo mais distante da praia, afastada do local onde iria ser a ágora, longe de Troia e de todos os outros reis. Lancei uma olhadela rápida a Ulisses, que fora quem escolhera os terrenos. O seu rosto tinha uma expressão indulgente e estava imperscrutável, como sempre. Como sabemos até onde ir? Perguntou Aquiles, com a mão em pala a proteger os olhos e a olhar para norte. A praia parecia estender-se até ao infinito. Até ao ponto em que a areia terminar, respondeu Ulisses. Aquiles fez um gesto em direção aos nossos barcos na praia e os comandantes mirmidões começaram a abandonar as outras linhas da frota para nos seguirem. O sol, que parecia mais brilhante ali, o que talvez se devesse apenas à brancura da areia, incidia sobre nós. Caminhámos até uma elevação coberta de erva que se erguia na praia. Tinha forma de crescente e protegia o nosso futuro acampamento de lado e atrás. No cimo havia uma floresta que se estendia para leste, em direção a um rio cintilante. A sul, Troia era uma mancha no horizonte. Se tivesse sido Ulisses a escolher aquele lugar, devíamos-lhe os nossos agradecimentos. Era de longe o melhor dos acampamentos, oferecendo verdura, sombra e sossego. Deixámos os mirmidões sob a orientação de Fênix e dirigimos-nos ao acampamento principal. Em todos os lugares por onde passávamos, reinava a azáfama devido às mesmas atividades. Arrastar embarcações para a margem, montar tendas, descarregar provisões. Os homens aparentam uma energia febril, uma determinação obstinada. Finalmente tínhamos chegado. Pelo caminho passámos pelo acampamento do famoso primo de Aquiles, o enorme Ajax, rei da ilha de Salamina. Tínhamo-lo visto de longe em Aulis e ouvido os rumores. Fendia a coberta da nau quando caminhava e percorrera uma milha com um touro às costas. Encontrámo-lo a levantar sacos descomunais do porão da nau. Os seus músculos pareciam grandes pedregulhos. Filho de Telamon, disse Aquiles. O homem descomunal voltou-se. Lentamente registou o rapaz, inconfundível, que tinha perante si. Os seus olhos semicerraram-se e a cortesia rígida levou a melhor. Polida, disse numa voz grossa. Pousou o fardo e estendeu uma mão coberta de calos grandes como azeitonas. Conduí-me um pouco de Ajax. Ele teria sido Aristos Acaion, se Aquiles não o fosse. De regresso ao acampamento principal, parámos na colina que marcava a fronteira entre areia e erva e olhámos aquilo de que tínhamos ido à procura, Troia. A cidade estava separada de nós por uma extensão plana de erva, ladeada por dois rios largos e indolentes. Mesmo tão longe, as suas muralhas de pedra cintilavam, banhadas pelo sol. Imaginámos ver o brilho metálico das famosas portas esqueias, com os seus gonzos de cobre, que se dizia terem a altura de um homem. Mais tarde, veria essas muralhas de perto, com as suas pedras quadradas e de arestas aceradas, perfeitamente cortadas e encaixadas umas nas outras, obra do deus Apolo, ao que constava, e ficaria pasmado com elas, a perguntar-me como seria possível tomar a cidade. Elas eram demasiado altas para as torres usadas durante os cercos e demasiado fortes para as catapultas, e nenhum humano tentaria trepar a sua superfície perpendicular, divinamente lisa. Quando o sol já ia baixo no horizonte, Agamemnon convocou a primeira reunião de conselho. Uma grande tenda tinha sido montada e cheia com algumas filas de assentos dispostos em semicírculo. À frente encontravam-se sentados Agamemnon e Menelau, ladeados por Ulisses e Diomedes. Um por um os reis entraram e ocuparam os seus lugares. Criados na hierarquia desde que tinham nascido, os reis menos importantes ocuparam os lugares menos importantes, deixando as filas da frente para os mais famosos. Aquiles, sem hesitação, ocupou um lugar na primeira fila e, com um gesto, indicou-me que me sentasse ao seu lado. Assim fiz, à espera que alguém levantasse objeções e que me pedisse para sair dali. Mas depois Ajax chegou com Teucro, o seu meio-irmão bastardo, e Idomeneu fazia-se acompanhar pelo seu escudeiro e auriga. Ao que parecia, aos melhores eram permitidos esses privilégios. Ao contrário daquelas reuniões sobre as quais tínhamos ouvido queixas em Aulis, por serem pomposas, inúteis e intermináveis, ali tudo era discutido. As latrinas, as previsões e a estratégia. Os reis dividiam-se entre o ataque e a diplomacia. Não devíamos começar por nos mostrar civilizados? Estranhamente, Menelau, que era a voz mais sonora, a favor de conversações, disse: "Eu próprio irei de bom grado parlamentar com eles. É a minha missão." "Para que fizemos todo este caminho até aqui, se tencionavas convencê-los a renderem-se?" lamentou-se Diomedes. "Eu podia ter ficado em casa." "Não somos selvagens", insistiu Menelau, obstinado. "Talvez eles ouçam as nossas razões." "Provavelmente não irão ouvi-las, porque é perder tempo." "Porque, querido rei de Argos, se houver guerra, depois de algumas iniciativas diplomáticas ou dilações, não iremos parecer tão malvados", disse Ulisses. "O que significa que as cidades da Anatólia não sentirão tanto o dever de vir em auxílio de Troia." "Então és a favor das conversações, príncipe de Ítaca?" perguntou Agamemnon. Ulisses encolheu os ombros. "Há muitas maneiras de começar uma guerra. Penso sempre que uma incursão é um bom começo. Consegue-se quase as mesmas coisas do que com a diplomacia, mas com muito maior proveito." "Sim, uma incursão", berrou Nestor. "Antes de mais, temos de fazer uma exibição de força." Agamemnon esfregou o queixo e percorreu com o olhar os reis presentes na sala. "Julgo que Nestor e Ulisses têm razão. As incursões, para começar. Depois talvez enviemos uma embaixada. Começamos amanhã." Não precisava de dar mais instruções. As incursões eram a forma de ataque característica dos cercos. Não se atacava a cidade, mas as terras que a rodeavam e que lhe forneciam os cereais e a carne. Matávamos aqueles que resistiam e fazíamos escravos os que não opunham resistência. Ficava-se então com todos os alimentos de que eles dispunham e tomava-se as filhas e esposas como reféns para assegurar a sua lealdade. Aqueles que escapavam fugiam e procuravam refúgio na cidade. Depressa esta ficaria apinhada de gente. Começaria a haver motins e graçariam doenças. Finalmente, as portas teriam de ser abertas, por desespero, se não mesmo para salvar a honra. Fiquei à espera que Aquiles levantasse objeções e declarasse que não se conquistava glória a matar camponeses. Mas ele limitava-se a fazer acenos de cabeça afirmativos, como se aquele fosse o seu centésimo assédio. Como se durante toda a vida não tivesse feito nada que não fosse incursões. "Uma última coisa. Se houver um ataque, não quero que reine o caos. Temos de ter linhas e companhias." Agamemnon agitaste no assento. Quase parecia nervoso. Era natural. Os nossos reis eram suscetíveis e aquela era a primeira distribuição segundo a hierarquia, o lugar que iriam ocupar na formatura. Se houvesse uma rebelião contra a sua autoridade, seria agora que ela teria lugar. Só pensar nisso incolorizava-o. E a sua voz ia se tornando mais áspera. Esse era um defeito frequente nele. Quanto mais precária a sua posição, mais desagradável se tornava. Menelau e eu ocuparemos o centro, claro. Havia uma ligeira insinuação de descontentamento nessas palavras. Mas Ulisses sobrepôs a sua voz à dele. Isso é muito sábio, rei de Micenas. Assim os mensageiros poderão encontrar-te facilmente. Exatamente. Agamemnon fez um aceno brusco de cabeça, como se na realidade tivesse sido essa a razão. À esquerda do meu irmão estará o príncipe da Fetia e à minha direita Ulisses. Nos extremos estarão Diomedes e Ajax. Essas eram as posições mais perigosas, os lugares por onde o inimigo procuraria penetrar. Por esse motivo eram as mais importantes para conseguir a todo custo e as mais prestigiosas. As restantes serão tiradas à sorte. Quando o murmúrio esmoreceu, Agamemnon pôs-se de pé. Está decidido. Começamos amanhã, com sortidas ao nascer do sol. O sol estava a pôr-se quando percorremos a praia em sentido contrário até ao nosso acampamento. Aquiles estava contente. Iria ocupar um dos lugares de maior destaque e sem ter de lutar por isso. Era cedo demais para jantar, pelo que trepámos à colina coberta de erva que ficava logo a seguir ao nosso acampamento, uma estreita saliência de terra que emergia dos bosques. Parámos aí durante alguns instantes a examinar o novo acampamento e o mar mais além. A luz que esmorecia iluminava o cabelo do meu amigo e o entardecer tornava-lhe o rosto mais doce. Havia uma pergunta que me atormentava desde a batalha nos barcos, mas ainda não tivera tempo de a fazer. Pensas neles como animais? Como teu pai disse? Ele abanou a cabeça. Não penso neles de todo. Sobre as nossas cabeças, as gaivotas soltavam os seus pios e descreviam círculos. Tentei imaginá-lo como um assassino ensanguentado depois da primeira incursão do dia seguinte. Estás assustado? Perguntei. Ouvi o canto de um rouxinol nas árvores atrás de nós. Não, respondeu ele. Foi para isto que nasci. Acordei na manhã seguinte ao som das vagas troianas a baterem na praia troiana. Aquiles ainda estava ensonado ao meu lado, pelo que saí da tenda para o deixar dormir. Lá fora o céu estava tão limpo de nuvens como na véspera. O sol radioso e penetrante, o mar a refletir grandes fachos de luz. Sentei-me e fiquei a sentir as gotas de suor a fazerem pequenas poças na minha pele. Daí, a menos de uma hora, a incursão iria começar. Eu adormecera a pensar nisso e acordara com a mesma ideia em mente. Já tínhamos estado a falar e decidido que, tal como a maioria dos homens, eu não iria. Aquilo era um ataque real, destinado a conceder a honra suprema aos melhores guerreiros. Iria ser a primeira matança em que Aquiles iria participar. Sim, tinha havido os homens na praia no dia anterior, mas isso fora uma coisa distante, sem sangue que pudéssemos ver. Tinham caído de uma forma quase cómica, demasiado longe para podermos ver-lhes os rostos ou o sofrimento. Aquiles saiu da tenda já vestido. Sentou-se ao meu lado e tomou o pequeno almoço preparado para ele. Pouco dissemos um ao outro. Não havia palavras para lhe dizer como me sentia. O nosso mundo era feito de sangue e da honra que este granjeava, e só os cobardes não combatiam. Para um príncipe não havia alternativa. Lutava-se e vencia-se, ou lutava-se e morria-se, até Círan lhe enviara uma lança. Fênix já estava a pé a reunir os mirmidões que o iriam acompanhar pela beira da água. Era o seu primeiro combate e eles queriam saber quais as ordens do seu chefe. Aquiles levantou-se e fiquei a vê-lo dirigir-se a eles. A maneira como as fivelas de bronze da sua túnica disparavam chispas, como a sua capa de um roxo escuro lhe tornava o cabelo dourado como o sol. Tinha de tal modo o aspecto de um herói que eu mal conseguia recordar que ainda na noite anterior cuspíamos caroços de azeitonas um ao outro, por cima do prato de queijos que Fênix nos deixara. Que tínhamos soltado gritos maravilhados, quando ele acertara no meu ouvido com um caroço úmido e ainda com pedaços de polpa suspensos. Ele ergueu a lança enquanto falava e abanou-lhe a ponta cinzento escura como pedra ou água do mar num dia de tempestade. Senti-me triste por outros reis que tinham de lutar pela sua autoridade ou que faziam um fraco uso dela com os seus gestos ásperos e rudes. Com Aquiles, essa autoridade era graciosa como uma bênção e os homens erguiam o rosto para ela, como fariam com um sacerdote. Depois ele chegou para se despedir de mim. Tinha retomado a sua aparência habitual e empunhava a lança com descontração, quase com indolência. Ajudas-me a pôr o resto da armadura? Confirmei-o com a cabeça e segui-o até à frescura do interior da tenda, transpondo a pesada porta de pano que se fechava como uma lâmpada se apaga. Estendi-lhe peças de couro e de metal que ele me pedia com um gesto. Proteções para as coxas, braços e ventre. Fiquei a vê-lo apertar as fivelas uma a uma. Vi o couro rígido enterrar-se na sua carne macia, na pele que ainda na noite anterior eu percorrera com o dedo. A minha mão ansiava por abrir as fivelas apertadas, por libertá-lo. Mas não o fiz. Os homens estavam à espera. Estendi-lhe a última peça, o elmo, enfeitado de crina, e vi-o encaixá-lo sobre as orelhas, deixando apenas uma estreita faixa do rosto à mostra. Ele inclinou-se para mim, enquadrado em bronze, a cheirar a suor, a couro e a metal. Fechei os olhos, senti os seus lábios nos meus, a única parte dele que ainda era macia. Depois partiu. Sem a sua presença, de súbito, a tenda pareceu muito mais pequena, fechada, e a cheirar ao couro que pendia das paredes. Deitei-me na nossa cama e fiquei a ouvir as ordens que ele gritava, depois o ruído dos cascos e o resfolegar dos cavalos. A última coisa que ouvi foi as rodas do seu carro a transportá-lo para longe. Pelo menos não receava pela sua segurança. Enquanto Heitor vivesse, ele não poderia morrer. Fechei os olhos e adormeci. Acordei a sentir o seu nariz no meu, a fazer uma pressão insistente contra mim, enquanto eu me esforçava por me libertar da teia dos meus sonhos. Ele exalava um odor intenso e estranho, e por instantes quase me senti repugnado com aquela criatura apertada contra mim e que enterrava o seu rosto no meu. Mas depois ele sentou-se sobre os calcanhares e era de novo Aquiles, com o cabelo úmido, escurecido, como se todo o sol da manhã se tivesse sumido dele. Tinha-o colado ao rosto e às orelhas, liso e úmido, devido ao elmo. Estava coberto de sangue, de manchas de cor viva, que ainda não tinham secado e ficado cor de ferrugem. O meu primeiro pensamento foi pavoroso. Estava ferido, as veias sem sangue. Onde te feriram? Perguntei. Os meus olhos percorreram-no à procura da origem do sangue. Mas as manchas pareciam ter surgido do nada. Lentamente, o meu cérebro, ainda embotado pelo sono, compreendeu. O sangue não era dele. Eles não conseguiram aproximar-se o suficiente para me atingir, explicou-me. Na sua voz transparecia uma espécie de triunfo pasmado. Não sabia como iria ser fácil. Não custou nada. Devias ter visto. Depois os homens ovacionaram-me. As suas palavras eram quase sonhadoras. Não posso falhar. Gostava que tivesses visto. Quantos eram? 12. 12 homens que nada tinham a ver com Paris, com Helena ou com qualquer de nós. Camponeses? Havia uma amargura na minha voz que pareceu fazê-lo regressar à realidade. Estavam armados, disse ele rapidamente. Nunca mataria um homem desarmado. Em tua opinião, quantos mais irás matar amanhã? Ele ouviu a irritação na minha voz e desviou o olhar. A dor no seu rosto surpreendeu-me e fiquei envergonhado. Onde estava a minha promessa de que iria perdoá-lo? Sabia qual era o seu destino e, mesmo assim, decidi ir para Troia. Era demasiado tarde para levantar objeções, só porque tinha começado a ter problemas de consciência. Desculpa, disse-lhe. Pedi-lhe para me contar como tinha sido, como se passara tudo, como sempre tínhamos falado um com o outro. E ele fê-lo, descrevendo tudo, a maneira como a primeira lança tinha atingido a face cavada de um homem, arrastando a carne consigo ao sair do outro lado. Como o segundo homem tinha caído atingido no peito, como a lança estava presa na caixa torácica, quando Aquiles tentara recuperá-la. Quando saíram da aldeia, esta tinha um cheiro terrível, a lama e a metal, e as moscas já começavam a pousar. Ouvi cada palavra, imaginando que se tratava apenas de uma história, como se ele falasse de figuras escuras numa urna e não de homens. Agamemnon pôs guardas a vigiar em Troia a cada hora de cada dia. Estávamos todos à espera de qualquer coisa, de um ataque, de uma embaixada, de uma demonstração de poder. Mas Troia mantinha as portas fechadas e, por isso, as surtidas continuaram. Aprendi a dormir durante o dia, de modo a não estar cansado quando Aquiles regressava. Nessa altura, ele precisava sempre de falar, de me contar até ao mais ínfimo pormenor como eram os rostos, as feridas e os movimentos dos homens. E eu queria ser capaz de ouvir, de digerir as imagens sangrentas para as pintar sem relevo e banais no vaso da posteridade, para o libertar daquele peso, para o fazer ser de novo Aquiles.